caminho que é amor de verdade, onde só és tu. Todo mundo quer ser Deus na cidade do pecado, onde errado é o certo e o certo é errado, onde não existe dinheiro e todo poder é digital, mas nem seu corpo é seu e meu Jesus não nasceu no Natal se movendo igual furacão Katrina pra chegar na constelação Carina. Sobrevivemos às esquinas, velho, envi elas suicida, dinheiro, avadia, que tios e abusa, as ruas dão tudo que você quiser, mas o quanto tá disposto a perder por droga, por e mulher, nos jogar entre armas e drogas. Nós resistimos, somos bastados em glória, dublando o perigo. Se me cortarem as asas, dropo o mundo de skate. Sonhos na Babilônia, fob são do space. Faça você mesmo. Voa, pássaro negro, 24 horas pra buscar sua liberdade, onde só as putas sabem o que é amor de verdade, onde só as putas sabem o que é amor de verdade. Voa, pássaro negro, 24 horas pra buscar sua liberdade, onde só as putas sabem o que é amor de verdade, onde só as putas sabem o que é amor de verdade. E eu caminho mal cunho pra jogar-me de lá, ao cair numa mistura em meu cardume. Levantei pra voar, somos o mundo, somos tudo, somos nada, nada. Somos música, somos mágica, piso fundo na cama elástica, vou no instinto. Somos pólvora, sangue pulsa, liberdade, é. Onde só as putas sabem o que é dor de verdade, é.